rapaziada, já tá tarde já, velho. Vamos descer nessa aí. Vamos nessa aí, calma, grão, porque essa quebra aqui é muito violenta, velho. Ô, mano, pera aí, me deu uma ideia massa. Vamos fazer um rap no improviso? É. Andando, então vamos, mano. Começa aí. Pode crer, então começa, pequeno. Estou descendo pra minha quebrada. Pera aí, meu irmão. Dá um tempo, pequeno, olha ali o que está acontecendo. Vejo uma aglomeração, uma roda com um corpo dentro, estirado no chão. Porra, magrão, o cara tá crivado de bala. Será que o maluco é um conhecido da quebrada? Aí te diz, não dá pra ver, o corpo está de bruxo. Meteram os ferro, arrastaram o dedo. Porra, mano, que absurdo. Rumores fizeram a casinha, mas o bote foi errado. E outra família que vai viver sozinha, ninguém sabe o motivo do 121. Só sabemos que amanhã outro enterro na quebrada será menos um. Outra cena por mim está sendo vista. Uma lágrima cai dos meus olhos e mistura com o sangue na pista. Um pobre velhinho descendo pra sua casa depois de um dia de cansaço que ele não esperava. Que alguém estava seguindo seus passos, estava sendo bicado o tempo inteiro. Pois os caras já sabiam. Hoje tem pagode, hoje tem dinheiro. Numa quebrada mais escura anuncia o assalto, vacilou, reagiu. Mete bala que o dinheiro do velho é alto. Com três tiros no peito e seus filhos agora, Deus é um grande sujeito. Mas na hora do ladrão a bura estava passando, dois pivetes mortos e o dinheiro sumiu. Aí, mano, passaram o pano. Até parece sacanagem, não tem punição. Ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Porque aqui é constante aquela velha brincadeira de polícia e ladrão. Aí, véi, mão na cabeça e dente no chão. Mas não, não, abaixem as armas. Muitos manos estão indo pra vala por causa de rixas, de brigas à toa. Você não o considere e ele não te perdoa. Inicia a briga por um simples empurrão. Começa a se atreitar, irmão, tá matando irmão. Diante do mano que bordou, amigo só restou. A fumaça do beck, é isso aí. Pensamentos ausentes, morte sem razão. Mães que choram, só restou recordação. Muito sofrimento, é isso aí. Vamos se ligar, irmãos. É mesmo incrível. Minha mente continua em horta. Vejo tantas paradas erradas. Porra, mano, é foda o que acontece na sociedade. A falta do que fazer os leva a uma maldade. Se não acredita, passa pela periferia. Morte é a rotina do nosso dia a dia. Enquanto muitos se armam pra saciar a fome, pare e pense e acredite em Deus, o Criador do homem. A cada dia que passa a violência aumenta cada vez mais. Se é o futuro de Brasília pro sistema, tanto faz. E as satélites ha! Não ficam atrás, aonde o bicho pega mesmo e não tem aviso em nenhum cartaz. Cada quebra com a sua galera defendendo seu espaço a bala. Se não for convidado, volte pra sua área. O consumo é forte, cê liga, vê que é esperto, senão os homens dão um bote. É, aqui não tem direito do consumidor. Comédia que leva banho, não adianta reclamar no Procon. Interesse da vida é contra o da morte. Procuramos fazer algo mais. A maldade permanece forte na mente de cada um. Infelizmente o que fala mais alto é um APT. Se não acredita, mano, paga pra ver. Vacilar é brincar com a vida. Advertência moral te adverte, pode crer, mano. Encontre uma saída. Aí como em evidência pode crer, RL Lia. Uma vez vocês falaram que a bondade está no coração de cada um. Basta que não pare, insista, tente viver e respeitar a todos de boa vontade. Minha parte estou fazendo, os tiros me calam e pra viver, mano, só correndo é magrão, aonde vamos parar? Drogas, guerras, prostituições, não quero ver ninguém entrar nesses baratos errados da vida, morou, mano? Cada um, cada um. É isso aí, magrão, pode crer. Diante do mano que bordou, amigo só restou. A fumaça do beck, é isso aí. Pensamentos ausentes, morte sem razão. Mães que choram, só restou recordação. Muito sofrimento, é isso aí. Vamos se ligar, irmãos. É mesmo incrível. Minha mente continua ausente. Infelizmente, uma bala que atinge um inocente. Infelizmente, um executado, mais um corpo ao chão. O sangue que lava o asfalto é o mesmo que dá a vida a um irmão. Todos são assassinos, mas julgado errado. Licença de bandido, mas um otário fardado. Humilhação e discriminação em plena luz do dia. Abuso de poder, essa é a periferia. Cotidiano certeiro na mente, vem a vingança, batalha de sobrevivência. Criança perde a infância, entrar no mundo sem alternativa, troca tiro entre si, correr da polícia. Futuro incerto, sangue frio e tal. Ganhar diploma na quebrada, status de marginal, mais um herói da criançada. Tem sua casa invadida, arrastado pela rua. Acabou seu pão de cada dia, assassinado com 12 tiros. Se cumpre mais uma profecia. Vela, choro, revolta, missa de sétimo dia. Assim segue a vida bandida. Mas continua o destino de alguns, traçado pela porra das drogas. Flores na ida, espinhos na volta. Porra, mano, é foda ficar ausente do seu corpo sem saber por quê. A maldade insiste, persiste dentro de você. Quando mais precisa, ninguém vem te valer. Então o ferro que empunha sempre esteve a te defender. Andarilho da vida, tô ligado, caminho sem volta. Perante a malandragem forte, pra sociedade só mais um bosta. Diante do mano que bordou, amigo só restou. A fumaça do beck, é isso aí. Pensamentos ausentes, morte sem razão. Mães que choram, só restou recordação. Muito sofrimento, é isso aí. Vamos se ligar, irmãos. É mesmo incrível. Diante aquele corpo, minha mente voltou à tona. A realidade dos meus manos está aí. Todo dia e ninguém toma vergonha. Poderia ser o meu corpo ou o seu, estirado naquele lugar. Por causa das drogas, guerras policiais ou na porra de um bar. Espinho para todos os lados, quem viver verá. Aqui não é tão engraçado. As campanhas de desarmamento e as armas voltam às ruas, eu não entendo. Pros pais que perderam seus filhos, aqueles que ficam a cada dia mais pobres, meus lamentos. Ser um país tão rico e ao mesmo tempo violento. Já estamos cansados com tanta injustiça que rola por aqui. DF Brasil, qual será o seu fim? DF Brasil, qual será o seu fim? Aonde a violência é o cartão de visita do Distrito Federal. Morte sem razão, mães que choram, só restou recordação. Muito sofrimento, é isso aí. Vamos se ligar, irmãos. É mesmo incrível.